dia de Pentecostes, todos em um só lugar, um som do céu ressoou, como o vento a soprar, línguas como fogo sobre cada um pousou, cheios do Espírito, a voz do alto ecoou. Derrama, Senhor, o Teu Espírito em nós, que possamos profetizar e falar da Tua voz. Nosso coração se alegra em unidade a cantar. Oh, vem, Senhor Jesus, e nos enche de amar. Não se ajuntou, maravilhados ouviam a grandeza do Senhor. Partos e Medas, todos a escutar, em nossas próprias línguas, a Tua glória proclamar. Derrama, Senhor, o Teu Espírito em nós, possamos profetizar e falar da Tua voz. Nosso coração se alegra em unidade a cantar. Oh, vem, Senhor Jesus, e nos enche de amar. Nos últimos dias a promessa possamos profetizar e falar da Tua voz. Nosso coração se alegra em unidade a cantar. Oh, vem, Senhor Jesus, e nos enche de amar. Portuguese Worship, Apple C Guitar.